demais, não deu pra evitar você na minha vida. Se o teu cheiro ainda está na minha cama, mil promessas você jurou que me ama. E o que fez comigo? Se o teu beijo já não tem o mesmo sabor, se a gente já não fala mais de amor, me sinto só, me sinto só. E não me corresponde se procuro, e o meu coração tão inseguro. Vou tentar, vou mudar, e amanhã é tarde pra me convencer. Vou tentar, vou mudar, e nunca mais, amor, eu choro por você. Demais, não deu pra evitar você na minha vida. Se o teu cheiro ainda está na minha cama, mil promessas você jurou que me ama. E o que fez comigo? Se o teu beijo já não tem o mesmo sabor, se a gente já não faz amor, me sinto só, e não me corresponde se procuro, e o meu coração tão inseguro. Vou tentar, vou mudar, e amanhã é tarde pra me convencer. Mas amor, eu choro por você. Vou tentar, vou mudar, e amanhã é tarde pra me convencer. Vou tentar, vou mudar, e nunca mais, amor, eu choro por você. E nunca mais, amor, eu choro por você.